Sou vencedor. Mais que vencedor, linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Sou vencedor. Mas que vencedor, linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Tá contigo dia a dia, o corre é louco, eu tô ligado. Fé em Deus, segue em frente. Jesus meu aliado, embaçado eu sei que é. Deus maluco no veneno, eu levo a paz do Senhor. Pois sei que tá valendo, salve, salve. Meus mano, tão sempre na unção. Uma pá de sangue bom, mó satisfação. Correr pelo certo hoje em dia não é passar ilusão. Segue firme, junto do fracasso, quem cai pelo crime. Serve de exemplo, dinheiro, muita grana no final, só tormento. Me distrato, escorpão, muita prata no pescoço. Se os humildes na terra, no céu terão ouro. A verdade tá aqui, Bíblia sagrada, o nome dela. Quem resgata meus irmãos, perdido na favela, o sistema do cão. Traz a morte lentamente, eu trago aqui, outro ali. Respirando a serpente, o recado é esse. Guerreiro de Jesus leva a palavra, a expressão pregada lá na cruz, segue firme, não desanda. O Senhor é muito mais, o corre é louco, mas aí segue firme nessa paz. Sou vencedor, mais que vencedor, sou vencedor. Linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Sou vencedor, mais que vencedor. Linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Olha lá quem é, face eterna de novo. Só os loucos na fita com a unção do Renault. Verde e favela diretamente do fogo. Ressurgindo das cinzas, revestido de fogo. Falando a verdade, não tem facilidade, com sinceridade. A realidade pregada na cruz, a luz que te guia se chama Jesus. Se o mundo te atrai, não me seduz, Espírito Santo é quem me conduz. Na guerra da vida, na tribulação, minha vida sem Deus não tem mais razão. Razão de viver sem ter vida, Senhor, escravo, cativo ao pecado, sem o teu amor. Que envolve meu ser, saciando tua fome, tua fé, te salvou, proclamar o teu nome. Jesus, esse nome tem poder, nem com mil palavras eu consigo agradecer. Que tá mais forte que nunca, permanecendo firmão. Linha de frente no rap, sem apoiar a função. Sem esquecer que Jesus deu a vida por mim, mas se lembrando que o pecado é um caminho ruim. Sou vencedor, mais que vencedor. Linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Sou vencedor, mais que vencedor. Linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Sou vencedor. Mais que vencedor, linha de frente na batalha onde Deus me colocou. Sou vencedor.